Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você esteja ouvindo, entre, fique à vontade, você é de casa. Eu sou Johnny Sacramento. Eu sou Goiane Marques e esse é o podcast A Casa Resiste. Resistindo aí às 1 da manhã. É feito na nossa casa, né? Então, a gente tá relaxado, confortável e a gente quer trocar ideia. Fazer uma comunicação descontraída, um convite, confortável. Né? Fazer um convite à nossa sala. Sim, vamos tomar um café, vamos conversar, bater papo sobre coisa boa, sobre ideia. Antes de fazer o podcast, eu tava pensando como a gente podia chamar nossos ouvintes. Eu pensei, nossas visitas, né? Sim, nossas visitas que sentam no sofá ou sentam no tapete. Sentam no tapete. E sem tênis. E tomam um cafezinho. Sim. Vamos lá. Quando a gente tava pensando em fazer o primeiro podcast, veio na nossa cabeça falar sobre cinema, né? Cinema nacional. Sim. Que é um assunto que é corriqueiro aqui na nossa sala. A gente sempre tá falando sobre algum filme nacional. Porque é meio que uma religião, né? Assim, de certa forma. Se a gente assistir 2 filmes gringos, pelo menos pra botar ali, tem que ter 2 nacionais, né? E eu sou insistente com isso. Você sabe, né? E eu tento compensar quando eu não vejo um longa. Eu tô sempre ali no canal Brasil vendo um curta, ou no próprio canal curta vendo um curta. Nossa, super bom, super bom. Diversidade no cinema. A gente gosta de filme nacional porque realmente é apaixonante. A magia, a forma de se fazer. E é gostoso. Não, e eu vejo muito do cinema. Sim, com certeza. Eu vejo muito do cinema nacional igual música, sabe? Sim, porque eu me identifico, sabe? Quando eu vejo a tradução de uma letra gringa. Sim. Eu sempre falo, caramba, velho. O que é isso, cara? Principalmente rap. É porque eu não tô ali na cultura que o cara tá, não tô passando por aquilo, assim. Mas o cinema também tem disso, sabe? Tipo, o cinema nacional te aproxima da linguagem. Você faz parte daquilo. É afinidade, né? É afinidade. Nem sempre o cinema, principalmente quando é uma questão do cinema alternativo. Os filmes alternativos aqui eu me identifico muito. Isso não necessariamente com filmes gringos alternativos. É, porque o cinema nacional, ele se assemelha muito à produção europeia. Que é um enredo que te convida a pensar, te convida a sair da tua zona de conforto pra tentar entender aquela linguagem. Eu percebo que é meio cotidiano, assim, né? Sim. Do cotidiano, assim. É muito bom. Nossa, cinema nacional é paixão, tenho meus preferidos e sempre assisto. Sempre que posso, tô acompanhando a produção nacional em relação a indicados ao Oscar e curtas, enfim. Você lembra a sua primeira experiência com cinema nacional? O que te deu o gancho, assim, de falar, de poxa, cinema nacional é bacana. Você lembra? Eu, quando tinha 6 anos, eu assisti pela primeira vez Os Trapalhões no cinema. Eu acho que foi meu primeiro contato, pode-se dizer assim. Pô, né? Que bacana. Já foi já ver o primeiro filme, já meteu Os Trapalhões, né, velho? Sim, com o Mussum presente. O Mussum tava no cinema? Tava no cinema. Conta isso aí pra gente, cara. Ele tava, tipo, foi uma... Sabe aquelas sessões de lançamento? Sei. E ele tava lá, o Mussum, cara, e lotado de criança. Meu pai me colocou, tipo, no ombro pra ver o cara. De tanta gente que tinha muita no cinema. Muita gente, minha mãe pequena, assim. E eu lembro, tipo, de ter visto o chapéu dele, sabe? O chapéu verde e rosa, de longe. E foi engraçado. Verde Rosa, assim, da Mangueira, né? Me marcou. Foi no... Não, mas foi no Cine Carim. Cine Carim. Cine Carim, que era lá na... Brasília, né? Isso, no final da... No início das Açu. Bacana. E, nossa, foi um acontecimento pra mim, sabe? É engraçado, né? Você participa muito de acontecimentos. Porque eu lembro de você ter me contado uma história também de ter ido ver o Bozo. Sim, eu fui ver o Bozo. Você tava vendo? Nossa, no ginásio do Gama. O Bozo, nossa, cara, eu lembro disso. Tipo, o Bozo louquíssimo lá no palco. Todo mundo com os pompons, que uns pompons loucos, assim, amarelo, azul e vermelho. Minha prima tava lá com meu tio. E o Bozo lá, muito louco, lá, dançando. O Bozo que virou Que filme, virou, né? Um bingo, um né? Bingo. Tipo, tem um filme do... Então, o filme do Bozo. E ele tava... Eu lembro, o que me marcou desse rolê foi porque na hora que ele foi embora, na hora que o Bozo foi embora, ele tava saindo assim pelo palco, ele tinha uns seguranças e meu pai me jogou lá pra burlar os seguranças e ir atrás do Bozo. Pra encontrar o Bozo. Pra correr atrás do Bozo, um monte de guri. No máximo que vocês iam ver era o Bozo dando uma cheirada numa carreira de alguma coisa. Um monte de criança correndo atrás dele, velho. E eu lembro, aí meu pai, você é muito bobo, você devia ter se embrenhado. Então, eu, não, pai, eu vou me deixa graça. Quieto aqui. É. Porque, na verdade, o amor que a gente tinha pelo Bozo era a galera mais velha. Eles queriam falar que era a gente criança, mas a gente nem gostava daquele palhaço. Ele era muito louco aquele palhaço. Eu gostava da vovó Mafalda. Da vovó Mafalda? Sim, credo, velho. Que louco, né? Ela era muito louca, aquela velha, velho. Mas assim, não era? Eu não lembro muito da vovó Mafalda, não faz muito parte da minha infância. Ela falava meio rouco, usava uma touca muito doida, sabe? Com nariz de palhaço, muito louco. É umas figuras, né, que fazem parte. Papudo. E o outro lado do beição, assim, o fofão. O fofão. Que eu lembro que a galera falava que tinha uns bonecos do fofão que vinham com umas facas dentro por causa que era um ritual. Lenda urbana do fofão. Caramba. Que vinha com uma faca, velho. Caramba, nossa, 80, anos 80? Ah. É. Anos 80, assim. Que loucura. Cabuloso esse negócio, né? Nossa, os anos 80 são muito loucos. Mas, falando de voltando pro cinema nacional, assim, que eu perguntei do seu filme, né? Mas te marcou também os Trapalhões? Marcou sim. Lembro que eu gostava muito de ver os filmes dos Trapalhões. Mas outro filme que marcou muito de nacional, sim, pra mim, foi aquele Xuxa, Super Xuxa contra o Baixo Astral. Nossa, esse filme é muito bem. Ele muito é inocente, né, gente, cara? Ele virou um clássico do filme B. Sim. Que loucura. Só, né? Não é tão B quanto Cinderela Baiana. Nossa, Cinderela Baiana com a Carla Pérez. Com a Carla Pérez, cara. Aquela cena, gente, aquela última cena que finaliza, que ela quebra a gaiola. Né? Ela quebra uma gaiola, não é isso? Ela quebra uma gaiola e salva uns passarinhos que estavam presos no meio do nada. Vale a pena só assistir essa cena, que já vale o filme todo. Não, mas conta depois que ela liberta o passarinho. Deixa em off. O pessoal vai ficar curioso, não, e vai, gente, querer ver um marco do cinema nacional. Que loucura aquele filme, hein? Nossa. Muito bom. Muito bom, cara. Muito bom. É um clássico. É um clássico do cinema nacional. Ainda é isso, menina. Você devia estar brincando e estudando. Não jogada na estrada pra ganhar os míseros trocados pra matar a fome. Vai, passarinho. Você, como as crianças, também tem o direito à liberdade. De que adianta essas campanhas demagógicas se essas crianças continuam aqui na estrada e com fome? Todos pequeninos merecem proteção, alimentação, amor e paz. Mas assim, falando de filme que me marcou mesmo, que pra mim mudou assim o cenário do cinema nacional, foi Cidade de Deus. Cidade de Deus foi um filme que, assim, eu já assistia filmes. Foi indicado ao Oscar. Já assistia filmes nacionais e tal, já tinha essa pegada, mas quando eu vi Cidade de Deus, eu falei, porra, que isso, cara? Cara, e você teve uma relação de desconforto, de gostar muito, o que foi que te fez a primeira sensação? Cara, foi uma coisa assim, primeira identificação com o filme. É. Nacional, aquilo ali é realidade, sabe? Eu acho que eu sou de Salvador, morava em periferia, que é São Caetano, né? Sim. Então aquela aproximação com a favela, com tudo aquilo, já identifica por ali. É. Sim. E aí vem um lado que ele é um filme, Cidade de Deus, qual é o ano dele mesmo? 2002, se eu não me engano. É. 2002. Então, eu ali jovem, ele já tinha aquela coisa de apreciar cinema. Que aí bom. Foi, eu acho que foi o primeiro filme que me fez falar assim, velho, quem fez esse filme? Aí eu já fui ver que o autor do filme e tal. E um filme com personagens marcantes, né? Não, muitos, cara. Marcantes. E a maioria não era nem ator. né? Sim. Que teve um... Eram garotos do projeto Nós do Morro. Muitos deles fizeram figuração no Cidade de Deus. Sim, que massa, cara. É, tio. E você, você me falou sobre essa identificação. Eu me identifiquei com o traficante Gente Boa. O Bené. Ah, todo mundo se identifica pelo Bené, cara. Caramba, que louco, né? O Bené é bacana. Vai, eu levo o Bené, eu levo o Bené pra minha vida, sabe? Virei playboy. Aí, bandidas, tem um recado urgente pra dar pra vocês. Tomem cuidado, hein? Cocota bota ovo quando balança a bundinha no baile. Não, e o Zé Pequeno, ele também, ele era mal, mas que também é um mal que você acaba se identificando também, o jeito dele, sabe? É aquela identificação do produto do meio, né? Sim. Aquele cara que tava ali, apesar que ele já era mal, né? Tipo, pequeno, ele tinha um quesinho diferente ali do amigo dele. Ah, não, com certeza, Bené, né? Com certeza. Caraca, que elenco aquele filme, né? O menino lá, o fotógrafo também, que é como se ele fosse o principal, né? Mas o filme tem tantos personagens fortes e marcantes. E ele desenvolve as histórias dos personagens muito bem. Nossa, cara, o Mané Galinha lá, que é o cantor, o Seu Jorge. Nossa. Porra, que papel o Seu Jorge, velho. A partir dali eu falei, cara, Seu Jorge, marcou pra mim o Seu Jorge ali, sabe? Caramba. Já conheci ele como cantor ali e tal. Na hora que eu vi, eu falei, poxa. Aí depois eu vi ele participando também do outro filme também, o grandão lá, o Tropa de Elite. Se eu não me engano, 2, que tem o Seu Jorge também. Nossa, sim, cara, que ele começa... Que ator, velho, que ator. Eu fiquei sabendo que ele tava fazendo uns testes pra fazer um filme do Jimi Hendrix. Eu pensei, meu irmão, tem que ser ele. Eu pensei na hora, assim. E o que aconteceu? Não sei, não vi o desfecho. Provavelmente ele não deve ter passado, né? Não deve ter gravado. Não lembro se foi convite também, não sei. Eu vi essa informação. Sim. Na hora eu pensei, porra, se for o Seu Jorge fazendo o Hendrix, o filme já tá bom. Legal. Porque ele é... É um filme de personagens masculinos, né? Ah, sim, né? No tráfico eu acho que tem muito disso mesmo. Sim. É sempre o homem ali fazendo merda. Sim. As mulheres têm menos interesses por essas coisas. Claro, mas as personagens são... Apesar delas terem um papel importante na história, elas ficaram um pouco mais ali. Mas é um resquício, né? De uma época machista. Eu lembro da que me marcou foi a mulher do irmão do Bené, lembra? Fala que ela um pouco, atira na polícia, que ela vai fugir da favela, lembra? Que ela teve um personagem que ela atirou nos policiais e o irmão morre. Sim, sim. Você lembra que os policiais matam ele e ela vai embora dentro do carro fugindo? Boto fé. É, velho, de fato, velho, Cidade de Deus, assim... É, Cidade de Deus tem muitas situações legais. Muita coisa, cara. Como eu falei, assim, é um marco pra mim na história do cinema nacional. Muita gente que assistiu até o próprio Tropa de Elite, não deve ter... Tem gente que assistiu Tropa de Elite e não viu Cidade de Deus. Eu vou falar, cara, assiste Cidade de Deus, que tá pau a pau, né? Porque o Tropa de Elite é um pouco mais novo, né? E teve todo aquele reflexo, que teve o primeiro filme que vazou na pirataria primeiro, aí rolou essa história em torno do filme. Sim. Teve vários tipos de marketing aí relacionados ao Tropa verdade, de Elite, né? Verdade. Mas Cidade de Deus, top, top, top, top. Eu vou trazer o meu marcante, a minha contribuição, assim, relacionado a um filme que... É um filme de qualidade, é um filme que marcou o cinema nacional também, que é Estômago. Ah, muito bom. Estômago. Não, ele tá entre os 100 melhores filmes nacionais. Tem uma lista de filmes nacionais. Ele é um dos que tá na lista. Estômago. Ele, o Céu de Sueli. E eu acho engraçado que o Estômago é um filme que... É um filme que é uma história super surreal e ao mesmo tempo coerente. Totalmente você compra, né? É tão me dá fome aquele filme. Caramba! A formiga. A a formiga, porque tem uma cena que ele... É um filme que fala sobre um cara que cozinhava muito bem, né? E ele trabalhava num bar. Ele acaba cometendo um crime e o filme já começa com ele na cadeia e ele vai intercalando, ele vai fazendo aquele lapso de tempo. Vai mostrando como que aconteceu as coisas. E é um filme que te dá fome, gente. Você vê uma formiga frita e você fala, cara, isso deve ser bom. Não, que muito surreal. Isso é uma das coisas que acontece no filme, né? Dele. Sim. Não, é, o filme ele é excelente, assim. Uma coisa que me marcou no estômago foi também aquela cena. Assim, gente, falando que vai rolar alguns spoilers também, né? Porque a gente, sim, tá falando dos nossos sentimentos junto com o filme ali, do que a gente sentiu com as cenas e tal. E uma cena que me marcou muito é aquela cena dele comer uma bunda, né? Não precisa, já pra não ser tão spoiler, a gente não conta como que aconteceu esse detalhe dele comer a bunda, que tem a curiosidade ali. Mas é, gente, ele frita uma bunda e come uma bunda. Ele pratica canibalismo. Não, e pô, que forte. Ele é um filme muito bom, porque ao mesmo tempo que ele é leve, ele é pesado, sabe? Ele te tira ali, tem umas cenas assim que você não imagina, nessa cena da formiga mesmo, dele comer formiga. Ele vai todo contente lá levar a formiga, o prato ali pro cara. O chefe da cela, e o cara come e acha massa. Quando ele fala que é formiga, o cara fica indignado, sim, né, velho? Sim. Nossa, essa parte é muito bacana do muito, filme. Muito, muito. Aquele ator é muito bom, cara. É. O Babu Santana. Babu Santana. Muito legal. Ele faz papéis maravilhosos. Fez de Maia. E as atuações do João Miguel e da Fabiola Nascimento, cara. Fabiola Nascimento, ela tá mandando muito mesmo. Nossa, que maravilha aquele filme, muito bom. E ele ele tem sutilezas de drama e de comédia. De comédia, né? E quando a comédia vem, é uma comédia tão gostosa. Sim. Tão bacana. Sim. Você consegue, tipo, você tem afinidade com pra atores e não que, enfim, é um sentimento bem novo, assim, a afinidade que você tem com os personagens, né? Sim, com certeza. É bem legal. Com certeza. É massa mesmo. Eu gosto daquela coisa do alecrim. Ele começa a chamar, que ele fala que tudo com um pouquinho de alecrim melhora. Sim. Aí a galera da cadeia começa a chamar ele de alegrinho, né? Alegrinho. Traz alegrinho. Esse alegrinho aí pra ele aí que... É muito legal, cara. E no fim o personagem se mostra muito complexo, né? O cozinheiro. Sim, com certeza. Muito cheio de nuances. Muito com certeza. Uma personalidade, assim, que tem uma reviravolta, gente. É muito bom o filme. Não, foi um bom filme que quando chegou até mim, assim, eu não tinha muita expectativa, né? O nome, talvez, não sei. Posso te falar um filme que eu não tinha expectativa nenhuma e me surpreendeu? Qual? As Melhores Coisas do Mundo. Ah, é muito bom mesmo. As Melhores Coisas do Mundo, com o Fiuk. Com o Fiuk, cara. Não, olha, não que eu tenha preconceito com o Fiuk. Não, eu senti um preconceito aí. Mas é porque é adolescente. É um adolescente, assim. Ele tava muito adolescente. É filho do Fábio Júnior. Tem essa... Eu acho que tem esse estigma. Ah, você não gosta do Fábio Júnior? Não, mas os filhos... Você nunca se emocionou ouvindo o pai? Não. Nem eu também não. Mas é a questão dos filhos de famosos. Não, eu entendo. Entende? E eu nunca achei o Fiuk, assim... Eu vim gostar dele, eu acho que exclusivamente nesse filme. Até acho legal entrevistas que ele dá, ele parece uma pessoa massa. Mas esse foi o único filme também que eu vim me interessar, assim, achar ele legal, uma coisa que ele fez bacana. E o personagem que é o principal, Mano, nossa, que garoto extraordinário. É, ele é bom. Eu nunca que mais forte. Vi ele fazendo mais nada. Pois é, ele fez aquele filme e... Sumiu, enfim. Ou então a gente não gosta de assistir nenhum filme. Você lembra o nome do professor dele no filme que fica tocando violão? O ator? É o Paulo Vilhena. Paulo Vilhena. Paulo Vilhena. Muito legal também. Olha só, uma atuação muito bacana do Paulo Vilhena. Com certeza. Do Fiuk. E a história se desenrola de uma forma muito gostosa de assistir. Não, é um trama totalmente atual. Sim, né? Sim. Fala sobre bullying. Nossa, a relação deles com os pais, a mãe, né? A mãe tem uns conflitos muito complexos. Sim. Muito legal o filme desenrolar. E eu vim descobrir que ele era da Laís Bodansky, que é uma diretora de cinema nacional maravilhosa. E isso agregou mais ainda pra mim. E tem histórias maravilhosas, assim, né? Da relação de irmãos. E eu chorei, cara, com o filme. Foi indicado por um amigo. Ele fala de... Ele tem o mesmo gosto que a gente, mas o filme é maravilhoso. É muito interessante. Tu gostou? Muito, que, como muito, é que tu muito. Recebeu esse filme? Porque eu pedi pra tu assistir, né? Sim, uma coisa que me marcou muito no filme, que eu tinha até falado que é um trama muito atual, é que ele é um filme de 2010, né? 2010. Então, achei um trama muito atual o fato do que são dois irmãos e eles descobrem que o pai é gay. E aí eles têm que lidar com essa questão. E um é mais novo, tá na escola, o outro já é mais velho, que é o Fiuk. Sim. Então, cara, esse... tem uma relação conturbada de namoro. Sim. Né? Ele é depressivo. Então, cara. A gente tá contando o filme todo. Não, mas assiste. Vale a pena. Porque a gente tá dando alguns detalhes bem superficiais, eu acredito eu. Porque o filme tem muita, muita riqueza de detalhe. Sim. Né? Vários personagens interessantes e tal. E é muito atual, muito atual. Então é um filme que vale muito a pena. Não é... Não, de fato te surpreendeu, porque é um filme bem, bem bom. E eu lembro que ele é até um filme um pouco grande, assim. Ele foi distribuído pela HBO, se eu não me engano. É Warner Bros. Warner Bros. Sim, Warner Bros. Eles tiveram a distribuição. E ele deu lucro, né? Deu um lucrozinho. Deu lucro. Ele foi acima das expectativas. O público... Bacana. Que bacana. Ah, o cinema nacional merece. A gente falou de muitos filmes mais antigos. Você lembra qual foi o último filme? Que a gente assistiu. Que a gente assistiu, que marcou assim. Nacional? É. O filme da minha vida. Filme da minha vida. 2017. Que bacana. Não, mas eu lembro que depois disso já teve mais dois filmes que a gente assistiu nacional. Um foi mais ou menos, que foi... Não, mais ou menos não, é um filme bom, que foi o Shaolin do Sertão. Ah, sim. Que é uma comédiazinha leve, Sertão, legal. E o outro foi Os Parsas. Nossa, esse foi horrível. A experiência não foi boa. Não gostei também, não gostei. Ele é com o Tirulipa, confuso. Com o Whindersson. Eu não sei, gente, mas eu não achei. Eu não peguei a sacada ali das piadas, não. É, eu também achei meio devagar. Confuso, muito confuso, sim. Né? E aquela coisa jogada que acontece do nada, né? É, umas histórias sem pé nem cabeça. Filme Inocência é legal, mas eu não achei a trama bem amarrada. Sei lá, não achei graça, não. Não gostei. Agora o Charlie do Sertão é bem, bem engraçado. O Charlie do Sertão é ótimo. A dupla principal, que é o menino com o Shaolin, que também é inocente, né? Um adulto, mas inocente, que tem aquela amizade legal com criança. Fantástico, eles lindos, a amizade deles e as piadas são muito bem sacadas, muito Sim. legal. Inocência, né? E é um cinemão, né? Tipo, aquele filme feito aos moldes americanos, assim. A película. Eu achei muito legal, cara. E uma tem coisa... Tem o Falcão. É, tem o Falcão no filme. O Falcão, cantor de música brega. Sim. E, cara, o filme vale muito a pena. Mas você tinha falado das melhores coisas... Não, as melhores coisas do mundo, não. Você tinha falado do filme da minha vida, né? Que foi o último filme que te marcou. Foi. Que é do Selton Mello, né, cara? Selton Mello dirigindo. Selton Mello dirigindo. E tem a Bruna Linsmeyer, né? Muito boa atriz, e né? E o Johnny Massaro. É, a Bruna é a que vai estar no Grande Círculo Místico, né? Sim. Que é um filme que eu quero ver. É, também não vi. Ele foi indicado ao Oscar, né? E Massa. Vai concorrer ao Oscar de filme estrangeiro em 2019. Que bacana. Espero que dessa vez a gente consiga levar aí. Sim. Pois é. O filme da minha vida me impressionou o papel de Selton, cara. Eu achei muito legal. Ele fazia aquele papel de um burucutuzão assim, fortão lenhador, né? Magro, né? Fumador de cigarro, né? Se eu não me engano. Acho que ele fuma Sim. cigarro. É legal a construção da relação dele com... Não, é legal ver pessoas fumando cigarro no cinema. Você acha? Ah, eu acho incrível. Ah, eu acompanho de tabagismo aí. Eu vim da época que todo mundo fumava em tudo quanto é lugar. Não que isso seja bom, mas pelo menos no cinema eu acho interessante. Fumava em avião. No cinema eu acho legal. E de vez em quando eu tô assistindo um filme, dá até uma vontade de fumar também. Mas o Shaolin do Sertão só pra... Me fez assim lembrar do meu avô. O Falcão, que ele tinha um rádio, meu avô. O Falcão no filme tem um rádio quadradinho. Sim. Aqueles dos anos 50, assim, uma caixinha de madeira. Sim. E meu avô tinha um pra escutar a rádio AM. Aí ele sempre escutava a dupla sertaneja Mato Grosso e Matias e chorava. meu avô velhinho, sabe? E eu, isso me marca muito, sabe? Aquele ambiente do Nordeste. Sim. Eu tenho uma ligação muito forte com o Nordeste, assim, por causa dos meus avós. É bem assim. E o filme da minha vida, ele já tem uma linguagem europeia. É, total. Mas é bom de assistir. Não, é muito bom. Você se identifica também, sim, com a história. A história é bem legal, né? É no sul, né, que ele se passa. Sim. A história do que é o pai dele, né? Que some do nada, de repente. E ele não aceita esse sumiço do pai. Ele quer encontrar o pai. E se desfecha tão bonita, sim, né? Sim, a história é legal. Uma relação de amor boa. Você tava falando de filme do Nordeste? Sempre quando eu penso em filme do Nordeste, assim, com essa relação, eu lembro de Área do Movie. Porque já tem, já rola essa. Porque tem o Selton Mello, né? Já não é ele dirigindo, ele só atua ali. Mas o Selton Mello mostrando tanto que ele é ativo no cinema, né? Sim, ele é muito ativo. O Selton Mello já ganhou um prêmio Candango aqui em Brasília e ofereceu pro nosso querido Afonso Braza. Verdade. Quem é o Afonso Braza? Nosso cineasta gambense. Verdade. Gama, é porque a gente é do Gama, gente. E que tem um filme. E que tem um filme muito bom. Um filme B. Que eu acho que todo brasileiro tem que ouvir, especialmente quem mora no Gama, que é o Inferno no Gama, né? Inferno, cara, no Gama. Cara, um clássico. Longa gigante de ação no meio do cerrado. Muito bom. Vale muito a pena. Muito bom. Nossa, gente, vocês têm que assistir As Pedras que Boiam. As Pedras que Boiam. Eles jogam as pedras nas pessoas e elas saem na correnteza boiando. É muito bom, gente. Não, sem falar de cena, tipo, que o cara vai atirar assim, como se fosse na frente, aí parece que. O tiro entra nas costas. Cara, mas é de uma forma muito interessante, porque quando ele foi no programa do Jô, o Afonso Braza, ele falou que ele fazia cinema pra ser assim mesmo, era intencional, sabe? E dava pra ver que era isso mesmo, sabe? Sim. E é sim. Legal, você se prende ali. Uma figura. A mulher dele, que comprava a ideia dele, né? Ah, muito com certeza, legal, com muito certeza. Legal. O Ar do Movie também tem essas cenas marcantes, mas pra galera do Recife, né? Ah, deve ser. Sim, as plantações e o Me povo. Dê motivo, né? Sim, aquela me dê cena motivo. Clássica do Selton Mello e a. Gente. Você lembra do nome dos outros, da outra galera, da moça e do companheiro dele? Você lembra o nome deles? Não. Dos atores não que fazem, não, não, né? Não, mas tudo bem. Eles encontram uma plantação de maconha e ele fala, me dê motivo, né? A música do Tim Maia. Porra, me dê motivo, né? Mas tem, né, aquela outra cena também do que ele ensina a bolar. Não, essa cena já vale o filme, cara. Selton Mello ensinando a bolar um baseado. Essa cena já vale o filme todo. Existem várias maneiras de se apertar um baseado. Eu prefiro o jeito clássico. Você destrincha a belota assim, ó. E ela tem que estar bem sequinha. E, preferencialmente, o fumo tem que ter a procedência de cabrobó. É o famoso cocô de cabra. Isso aqui é o veneno do rato gabiru. Você pega a leda, né? Joga tudo aqui dentro. Aí você vai tratando, bem tratadinho, vai tirando semente. Que semente só serve pra dar dor de cabeça e amargar tudo aqui, ó. Fica coisando tudo aqui, ó. Aí vem um fator muito importante, que é o fator acolchativo. Tem que ir acolchando bem acolchadinho mesmo. Se não acolchar bem acolchadinho, o fumo não reage à combustão. E nada de ficar fazendo finório, né, nego? Finório. Finório é pra esses frangos lá do sul, né? Que fumar é pra dar onda. E pra dar onda, tem que ser morra, né, brother? Um enredo no sertão do Recife. Coronelismo, bang-bang. Fala sobre justiceiro, gente. Fala sobre divisão de... Não, você morre. Herança. Essa é a palavra, herança, né? Fala sobre herança, né? E assim, o que as pessoas fazem por dinheiro e status. Filme, né? De doidão, cara. Filme de doidão. Pra quem gosta de fumar e assistir mas filme. Mas tem uma cena também nesse filme que... Nossa, eu fiquei passada de tão boa. A do bar, da boate. Sim. Aquela música. Muito bom que rola uma banda que eu gosto pra caramba. Não vou lembrar o nome agora. Mas é uma banda antiga, assim, e tal. De baile. Não vou lembrar o nome agora, mas tudo bem. Mas, velho, que filmaço, velho. Nossa, aquela cena é muito boa. Eu boto fé que tá no meu top 5 fácil, Área do Movie, assim. Área do Movie é muito bom. É um filme que marcou assim, uma época. Não, e se é pra continuar falando de Selton Mello, a gente emenda, né? A gente emenda com Meu Nome Não É Johnny. Cara, Meu Nome Não É Johnny, assisti muitas vezes. A gente emenda vezes. Com O Cheiro do Ralo. Ah, nossa. Por quê? Vamos no Meu Nome Não É Johnny? Pode meu ser. Meu Nome Não É Johnny, porque Meu Nome Não É Johnny, eu adoro, adoro. Como ele tá leve e ao mesmo tempo pesado naquele papel. Sim. Como ele é descompromissado, mas ao mesmo tempo carregado. Não, e ele tá falando de uma história real, que é a história do João Estrela. Sim. Que é a história de um traficante de drogas, que foi preso, que virou músico, que foi no Jô Soares, mas que tem uma história carregada. O filme, ele é tão interessante que você ri, você... Mas ao mesmo tempo tem todo um pesar. Você, né, lembra que tem o Rodrigo Amarante? Tem o Rodrigo Amarante, surfista, né? Nossa, fumandozinho com os moleques. Fumandozinho. Que também é filme de doidão. Não, o Meu Nome Não É Johnny. A Cleo Pires tá muito bem no filme. A Cleo Pires. Ela com umas pernocas roliças. Sim. Pernocas roliças. É, eu acho massa na hora que ele fala aquela parte do filme que ele encontra o cara e o cara fala que... Quer guardar $1 milhão e ele fala que quer gastar $1 milhão. Sim. Né, essa cena é... Nossa, e a viagem. A viagem deles pra Veneza. Gastando, ostentando. Sim, cara. Velocidade. Eu quero velocidade. Não, velho, eu fico pensando, velho, se fosse de fato, assim. Porque filme se baseia na ideia, né? Como vários filmes nacionais que tem de músico, né? Igual o Cazuza, sim, do... Né, os seus assim. Aí eu fico pensando, caralho, velho, se a vida desse cara fosse. Não, se a vida desse cara fosse, não. Se a vida desse cara for metade do que tá retratando esse filme, no caso do João Estrela, esse cara foi muito louco, mano. Né? É. Porque, meu irmão, que loucura mas a vida é do aquela... cara. Mas o filme, ele tem o gancho aí, né? Da inconsequência do garoto que não tem limites ali, da família. Não, e que maravilha de filme, cara. A trilha sonora é perfeita. Que, nossa, porra, Caetano Veloso. Eu confesso que eu me apaixonei por essa música. Porque a Olivia Bruford fez essa música cantando It's the Long Way, né? Sim. E depois você veio me falar que era do Caetano. Aí eu vim. Que é uma música maravilhosa, né, cara? Que é uma música, nossa, maravilhosa. E ele também, o João Estrela canta Roberto Carlos pra Pernocas Roliças. Sim, Lulistas, muito bom, né? Muito bom. Não, e o filme eu já começo me identificando, porque começa mostrando o João Estrela pequenininho, né? E ele com a camisa do Vasco, né? É verdade. E eu sou vascaíno, né? Então ele vem. Pai, foi gol. Gol de quem? Gol do Vasco. Aí já, porra, já. Ele solta um bombinho dentro da sala, você lembra? Sim. Aí ele fala que é proibido soltar o rojão. A mãe dele fala que é proibido, né? Sim. Aí o pai... Mas ele não tem limite. Ele não tem limite. Por ali já começa a mostrar, né? O pai, foi gol de quem? Do Vasco. Não, então pode soltar um rojão aí e tal. Mas o filme é, porra, bacana demais, velho. O cheiro do ralo também retrata uma... Você fala do cheiro do ralo, né? Não, sim, eu tinha falado pra gente continuar no gancho Selton Mello, aí ainda Meu Nome Não É Johnny e O Cheiro do Ralo. É porque O Cheiro do Ralo, O Meu Nome Não É Johnny também é um filme que eu adoro, mas O Cheiro do Ralo, ele é muito complexo. É porque a gente emendou, velho, olha só o tanto que... Saúde. Olha só o tanto que a gente colocou aí do Selton Mello, a gente falou dos filmes da minha vida, que é o Selton Mello dirigindo, aí a gente foi pra o Árido Movie, que é o Selton Mello... Ator, né? Só como ator. Aí a gente já pegou Meu Nome Não É Johnny, Selton Mello também. E já metemos ali O Cheiro do Ralo, que tem um Selton Mello também. Isso mostra tanto que o Selton Mello é um cara que tá ali ativo no cinema, né? Ativo no cinema. Ele é um ótimo ator. Tem gente que fala que não gosta muito dele, né? Que ele faz sempre o mesmo papel dele mesmo. Dele mesmo. Né? Mas ele tem várias facetas dele mesmo. Porque é, porque, né? O Meu Nome Não É Johnny, comparar com o filme da minha vida, sim, os papéis dele. Totalmente, né? Diferente. Bem diferente. E eu também gosto quando ele... Não, e aí a gente pega O Cheiro do Ralo. Porque O Cheiro do Ralo é justamente isso. É um cara totalmente diferente desses outros papéis também. Você lembra das características dele, assim? Ah, era um cara meio depressivo, assim. Né? É, tipo... Que o filme... Ele objetifica as pessoas. Sim, também. É um cara super sozinho. De todas as coisas que eu tive, as que mais me valeram, as que mais sinto falta são as coisas que não se pode tocar. São as coisas que não estão ao alcance das nossas mãos. São as coisas que não fazem parte do mundo da matéria. Cara, o filme tem uns diálogos. Tem um tempo que eu assisti o Cheiro do Ralo, né? Ele é um filme de 2007. Tem um tempo que eu não vou lembrar de detalhes, assim. Mas, velho, tá no meu top 5 fácil, fácil, fácil. Foi um filme que me marcou muito. Uma cena, por exemplo, do filme. É o cara chorar beijando uma bunda, tá ligado? Que o filme tem, entre as tramas, essa é uma das, que ele se apaixona por uma bunda, que é a bunda de uma, da mulher, e ele quer aquilo, porque assim, o filme se, a história do filme é de um cara que compra relíquias, compra coisa, relíquias não, compra coisa velha, você chega lá com uma coisa velha, ele compra, então ele compra e disso de todo mundo. É mesmo, né? O pessoal vai com umas coisas importantes da família. É, que tem umas cenas bem pesadas, que o cara chega com uma caixinha de música que é super importante pra ele. Ele trata aquilo de qualquer jeito, aquele objeto e tal. Cara, é um filme maravilhoso, assim. Pesado, sem falar da fotografia, que é massa, dele sempre passando no mesmo lugar. E, né? Aquela coisa meio 2D, assim, passando. Que eu não sei falar o nome específico dessa linguagem, se tem um nome específico, mas, cara, é um filme maravilhoso, que vale muito a pena mesmo. Vale. É um filme que te faz refletir, sabe? Sobre... E ele é pesado também, assim. É, né? E eu peguei um gancho ali da paixão nacional, a bunda, né? Porque... Muito bom, muito bom. O Brasil fala disso, isso, né? Mesmo. A paixão pela bunda, gente. Que loucura, o brasileiro tem essa questão, né? Que é diferente dos americanos ter paixão por seios. Muito louco, é muito, né? Louco, é muito essa louco. Coisa do corpo humano. O Cheiro do Ralo é um ode à bunda. Porque ele tem uma obsessão por um cheiro... que sai do ralo, que é a podridão, né? Que essa é a história principal, né? Você também cheiro... não pega que o cheiro do ralo é a podridão humana. Sim. Sobre gostar de bunda. Eu fiz uma... Eu posso estar muito louca, mas entendo. Eu fiz uma relação. Não, é um filme tão rico, assim, de falar, porque o filme envolve esse cheiro do ralo, que pra mim, assim, no meu ver, é o mal dele mesmo, do cara. Né? Uhum. Tanto que todo mundo que chega ali, ele fala desse cheiro, mas na verdade esse cheiro incomoda só ele. Então é particular dele, né? E essa é uma ideia, e tem essa ideia da bunda também, né? Tem essa ideia dele comprar coisas velhas e ter essa relação com as pessoas que vão até lá, né? Eu não vou contar esse filme, eu não vou contar o final, não pode dar muito spoiler, porque tem que ver, cara. É um filme que tem que assistir. Eu saí indicando pra todos os meus amigos. Teve gente que achou muito legal, teve gente que falou, cara, eu não gostei. Mas esse filme, O Cheiro do Ralo, ele fala. Eu tava te falando sobre a questão da podridão humana. Uhum. E tem outro filme nacional que também fala sobre o que o ser humano, onde a perversidade humana é capaz. Como ela é mostrada, como ela afeta a sociedade. É um filme muito bom, que é O Lobo Atrás da Porta. Ah, muito bom mesmo. E é sobre a história real. Sim, sim. Era ela. Fala sobre o sequestro, né? A gente gosta mesmo, né? Porque foi rápido. Foi, passou o tempo rapidão. É, a gente se propôs a fazer uma conversinha aí de 30 minutos. Já estamos quase chegando aos 40 minutos. Agora que eu vim ver aqui. Mas é isso, cara. Se a gente for falar de cinema, tem muita coisa boa. Tem muito filme que a gente deixou de falar. Ah, mas a gente pode fazer uma listinha de recomendação e colocar aqui na descrição do vídeo. Pode ser. Na descrição, né? Do vídeo. Fazer uma recomendação dos 10 filmes nacionais que a gente acha bacana. Você sim, acha claro, acho justo. E de cabeça dá pra falar alguns assim também, tipo O Céu de Sueli. Pode render outro programa também. Pode render. Continuar. Pode render. Você acha? Acho legal. Não, mas é isso aí. Eu ia falar alguns assim que vem na cabeça pra falar, assim, que eu tô meio agoniado pra falar. Pode falar. Ó, mas é porque são importantes também, como O Céu de Sueli, que tá entre os 100 filmes. Nossa, mais importantes. Cara, adoro. A gente não falou de Carandiru. A gente falou de cinema nacional, de vários filmes, sem falar de Carandiru, mas fica aí a indicação. Eu vou... Aquários. Aquários. É um filme novo, um filme bacana. Cara, o cinema nacional é riquíssimo de coisa boa. A gente nem falou das comédiazinhas famosinhas, tipo Se Eu Fosse Você. Sim. Mas é uma coisa mais boa que Buster, mas ao mesmo tempo é bem legal até assistir pra você. É aquela história de sair um pouco da vertente ali do cinema europeu, que é uma linguagem desses filmes que a gente falou. Uhum. Mas um filme descontraído, que você vai assistir descompromissado, né? O cinema nacional hoje te oferece a tudo, tudo que você imagina. Gente, assista o cinema nacional, é muito bom, é importante apoiar a nossa produção nacional. Com certeza, não é? Vale a pena. Você, com certeza você vai encontrar algum tema, algum ator, alguma coisa que se identifique. Sim, sim. Foi bom trocar essa ideia contigo, viu? Também gostei. Espero que vocês tenham gostado, gente. Quem quiser saber mais sobre o nosso podcast, você pode ler na descrição abaixo, que a gente vai deixar apresentando o que a gente propõe fazer aqui. Segue a gente nas redes sociais. Sim. Assina o sininho aí. Sim, ativa a notificação pra você acompanhar sempre. Toda semana a gente vai lançar, a gente pretende, né, lançar um programa novo. E é isso, eu vou deixando aqui meu muito obrigada. É isso. E, Johnny, obrigada a você pela conversa. Obrigado a você, foi um prazer. Queria só lembrar da trilha sonora que a gente ouviu aí de fundo. Vocês ouviram, né? Catavento. Só coisa boa. Beatles, Pink Floyd, The Holy Drug. Banda muito boa do Chile, indico. Maravilhosa. O que mais? Cage the Elephant também. Gosto muito. Tagore. E é isso. A casa resiste. Valeu. Valeu, tchau.